5 827 após o pouso do tráfego na final Lima, tem. Obrigado. 827 após o tráfego do Bahia Lima. Solo 604, 23, direita. Solo 121, decimal 9. 04, solo 23, direita. Solo 1219. Controle de Salvador, WebJet 6748, ciente da informação Eco, cruzando 210. 748, boa noite, essa é a identificação na chegada Mares, desce para 3 mil pés, 1021 é o altímetro. Na chegada Mares, para 3 mil pés, com 1021, 6748. O táxi, o Chané 6201, POB 1114, autonomia 4 horas, alterna Guarulhos. Táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera do 10, no ponto de espera torre 18.6, o ajuste no 021, no bom voo. Indy Alpha, ponto de espera 18.6, 1021, 6201, no Burante. Natal 370, pronto, cópia? Natal 370, rodovia para Zulu 10, decola no 0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Zipar. 5425 transponder, controle 120.8. 4208, 58. Boa noite, é 758 27, solicita pro direto em Leda. 5827, contato, radar na decolagem, suba 360, saída da EL. Subida 360 na subida da EL, autorizaria pro direto em Leda da presente. Está livre o pro de Leda 5827. Leda da presente, objeto 5827. Debaldo. Chega. Faz. O nome é 04, copiou? É. Juliette, portão 03. É. Terminado, prossiga no 130, chamando agora o controle Aracaju. 120, decimal 3, a frequência, bom voo. piloto número 2, prepare a mão. 301 na lei, mantém. Mantém, 6201. Para cópia. Ok, 1869. 360 Galeão aprovado, rotavia pêndulo 10, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leda, pós-Leda, voa Bridge, 5430 transpondas, controle 120.8. No 889, correto, sendo quando tanto posicionar. 58, cópia. Desejo 58 para cópia. Autorizado, portal 370, rota pisolo no 9, decola no 0, curva esquerda, subida Momo, transição Froti. 5426 transponder, controle 20.8. Vamos quando vamos posicionar. 4 está aprovado, sem muita, 362. Autorizado a decolagem, 50 graus, 10 nós. Esse decolagem, o Chanel 6201. Webjet 5827, suba restrita ao nível 340. Restrita ao 340, Webjet 5827. 201, as 31, controle 1208. 208, 6201, Marante. Salvador, boa noite, o Chanel 6201. 201 ou Chanel, contato radar na decolagem, suba ao 360, saída da Dael. 360, Dael 6201. autoriza da El para 6201. Canela, prossiga. Autoriza da El, ou Leda? Leda, Leda está livre, ou Chanel. Leda, Grato, 6201. Centro Recife, 1251, Alterno 33-25. 1 Alterno 33-25, LJ5, 827, boa noite. Taxa 1-39, taxa aprovada, India Alfa, do ponto de esperada 10, lado 2, 118.6, um ajuste 1021, bom voo. 9-2-0, India Alfa, ponto de esperada 1021, 6748, terça para 2 mil pés, está autorizado ele é sexual e reporte localizador. 2 mil, autorizado sexual, 1-0, autorizado localizador, 4-8. Autorizado, ingresso da colagem, 1-0 graus, 10 graus. Fazendo a linha de colagem, 1-0, 10 graus. Tango, táxi, reporte ingresso na 17. Salvador, azul 4171. Escuta. Você pode pedir para a Infraero mandar alguém para tirar aqui a na posição 8, recolher aqui o finger? Sim, está pronto para o push? Já, já estamos prontos. Autorizado, sempre está que vou coordenar com a Infraero, o operador. Obrigado. Agora sim, em 1251, alternando 3325, Oceano 6201. 251, 3325, boa noite. São dois autorizados, sentais. M2 239, controle 208, bom voo. 08, boa. E aliás? Controle Salvador, boa noite. Tá, 3662, cruzão 1600 na sua escuta. Web 6748, completa aí, aliás, situation, monitor 18 decimal 6. 1086. Então 3662, contato radar na decolagem, suba ao 370, saída Puka. 370, perfil Puka, quando possível voa de passa. 748, informe o trem todo. Abaixando no momento, formaremos uma baixada de trabalho. B748 com o trem baixado. Autorizado, 40 graus, 10 9. Poderia confirmar? 140 graus, 10 9, bem. Autorizado, pouso, objeto de vento, 74. Salvador Azul 4071, pronto para o táxi, o PLB 87, autonomia agora, alternando o galhão. Aprovado, táxi via Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, seguindo com o número 2, lá 18.6 com a torre, e 21 no ajuste. Ok, autorizado via Índia e via Bravo, até o ponto de espera, como lá com a torre, 18.2, ajustado número 21. Está confirmando a frequência da torre, 198.6. 18.6. Eduardo, 4 horas e meia, João Pessoa. Índia Alfa, 18.6, ponto de espera com a torre, até o ponto de espera, ajustado 1021, bom voo. Índia Alfa, 18.6, bom voo. O TAN 3662 para a solicitação de parte, chama agora o Centro Recife em 12685, alternando 2545. Pro 2685, 2545, boa. Boa noite. Vou dar uma boa, 7748. 7748, prossiga via Alfa e reposta do Juliette. Alfa, seu Juliette, 48. Juliette, confirmando uma centena de um dia aí. Afirmativo. Foi um par de 50 pistas que vai tentar utilizar? Estamos no parque da pasta. Gente, 4071, não mantém uma espera. É o Pajidi aí? Tudo muito graças a Juliette, portão meia dúzia. Juliette, meia dúzia, 4E. Correndo a sociedade com o controle, Mike Juliette. Só um minuto. Quatro 071 na pausa da colagem do TAN, ali mantém. Juliette, pronto, cópia. Tá. Juninho aí, uma centena, planinha aqui, decorada 107, com curva direita com, e segue conforme o plano após perfil da Coral, subida inicial é a Coral, após segue conforme, Kilo Uniforme Box, Kilo Uniforme Bravo Oscar X-Ray, após Arube, após Dótiba, após conforme. 5422, o transponder, controle 120.8, o Mike e Juliette. Desafio do transponder. É o 5422. Cópia B? Sim, 02, chame torre 18.6 agora para acionamento, taxa de colagem na bata, 1021 no ajuste, bom voo. Pode autorizar, sem táxi. Decolagem autorizada, 2407. 4758, boa noite, contato radar, sabe, mantém 370, saída Momo. 370 Momo, alguma possibilidade de voar frotida presente? Com curva pela esquerda? Aguarde. Obrigado. Curva esquerda, subida Momo, transição Frotti, 5436 transponder, controle em 20.8. A subida Momo, na guarda 10, com curva esquerda, subida Momo, transição Frotti. Mansal transponder 5436. Sistema 3, quando pronto, posicionar. Tango Mike com Salvador Judia aí, nível de voo 1000, confirmando, tá na bata e decola no 7. Ok, Salvador Judia aí, 1000, Panian, só confirmando, poderia confirmar sua rota, o Mike é Cosca? 3208, boa noite, 4071. Direto a Buco. Direto a Buco, muito obrigado, 358. Azul 4071, no contato radar, sobe e mantém 360, voa Leda, seu presente. Sobe e mantém 360, direto Leda, Azul 4070. Só voltando, pronto, cópia. Ok, Jundiaí, 1000, rota conforme, Coral, Arube, BHZ conforme. Decola no zero, curva de direita, no perfil da Coral, quais são? 1-7, decola no 7, curva de direita, no perfil da Coral, 5435 é o código, transponde.